Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora do café, do seu Café Brasil. Um programinha feito para provocar. Você topa, hein? Hoje vamos falar das favelas que descem um morro, de um Brasil de abismos sociais que está ficando perigoso. E para começar, uma frase de Mário Henrique Simonsen, o genial economista, cantor de ópera, que em entrevista à revista Veja, em 1986, disse assim: no dia em que eles descerem os morros do Rio, famintos e desnorteados, como soldados abandonados por seus generais, eles tomarão conta da cidade, da Zona Sul, e as classes médias e ricas serão prisioneiras de suas próprias avarezas e descuidos com os mais pobres. Será como um exército de centuriões romanos, de olhos arregalados, famélicos, entorpecidos e desesperados, tentando a última conquista antes da morte. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Pois parece que o dia chegou. E vamos abrir o programa falando da Guerra Civil Brasileira, antevista pelo poeta em texto de Rui Fabiano, publicado no Jornal da Comunidade, Brasília, entre fevereiro e março de 2007. Ao fundo você ouvirá Ave Maria no Morro, com Caetano Veloso e João Gilberto. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao amanhecer, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. Eu morro inteiro no fim do dia, rezo uma prece, Ave Maria. Eu morro inteiro no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Isso não é música, isso é um hino. Eu tenho que contar uma historinha relacionada com Ave Maria no Morro, que é um clássico da música popular brasileira, composta por Erivelto Martins em 1942. Estando certa vez num bilhar, Erivelto observou o barulho dos pardais se recolhendo às árvores para dormir. Sentiu que isso dava samba e compôs os primeiros versos de Ave Maria. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. Entusiasmado com o esboço de samba que acabara de compor, resolveu mostrá-lo ao compadre Benedito Lacerda. O próprio Erivelto relatou em depoimento para o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro em 83. Eu me preparei para mostrar ao Benedito, e então cantamos eu ao violão e Dalva, com aquela voz bonita, crente que estávamos agradando. Terminada a apresentação, Benedito tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: meu compadre, isso é música de igreja, vamos fazer música para ganhar dinheiro. No fim do dia, e foi assim que começou Ave Maria no Morro, com alguma desilusão. Cravado algum tempo depois pelo Trio de Ouro, Erivelto, Dalva e Nilo Chagas constituiu-se num grande sucesso. Mas o cardeal Dom Sebastião Leme a considerou uma canção herética e pediu sua proibição. Apenas não concretizada, porque Erivelto Martins era bem relacionado com os censores da época. Arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada. E vamos ao texto de Rui Fabiano. Dizem que os poetas são uma espécie de antena da raça humana. Captam o que, embora ainda não perceptível aos olhos, já circula no ar. Mais ou menos como os profetas, que no momento não têm compromissos com a métrica e o ritmo. O poema que adiante reproduz é de autoria de Paulo César Pinheiro, poeta e parceiro de todos os gigantes da música popular brasileira nos últimos 40 anos. Baden Powell, Tom Jobim, Edu Lobo, Dori Caymmi, Pixinguinha, Rafael Rabelo e outros. Foi gravado pelo compositor e percussionista Wilson das Neves há 14 anos, num CD que hoje é raridade. Foi escrito há uns 16 anos. É um retrato premonitório do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e nas principais cidades brasileiras. A Guerra Civil não declarada. Ou, para quem, como Paulinho Pinheiro, tem olhos de ver, plagiando a linguagem bíblica, declaradíssima. Nome do samba, no dia em que o morro descer e não for carnaval. A letra diz assim. No dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Na entrada, rajada de fogos, para quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a Guerra Civil. No dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter um ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser o jurado? Ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver a esse povo a alegria, senão todo mundo vai sambar no dia em que o morro descer e não for carnaval. E não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra Civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a Guerra Civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. É, no dia em que o morro descer e não for carnaval. Que tenso isso, não é? O assunto favelas é polêmico e urgente. E a seguir eu vou trazer um texto, As Favelas e o Desperdício de Talentos, de Engel Pascoal, ou será Angel Pascoal, que é jornalista, especialista em assuntos relacionados ao chamado terceiro setor. Ao fundo, você vai ouvir Favela, de Antônio Carlos Jobim. As favelas começaram a surgir no final do século XIX, com as habitações precárias erguidas em morros e cortiços do Rio de Janeiro, então capital do país. Isso porque a abolição dos escravos, sem uma política de distribuição de terras e o fim de conflitos como as guerras do Paraguai e de Canudos, criaram demandas por moradias populares. O nome favela, contudo, veio do sertão nordestino. Em 1897, quando antigos combatentes da Guerra de Canudos se instalaram no Morro da Providência, no Rio, o lugar passou a ser chamado Morro da Favela, por causa do morro com esse nome, que ficava perto de Canudos. A partir de 1920, a palavra favela virou sinônimo de habitações populares em morros. Em novembro de 2003, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou uma pesquisa mostrando que o crescimento das favelas era o principal ponto divulgado, porque elas eram cada vez mais comuns e com um número de habitantes sempre crescente. De acordo com o estudo do IBGE, 70% das favelas estavam nos 32 maiores municípios, com mais de 500 mil habitantes do país. No total, 2 milhões e 400 mil domicílios ficavam em áreas de favela de todo o Brasil. E estes são apenas os cadastrados pelas prefeituras. Isso quer dizer que são mais de 2 milhões de casas instaladas, na sua maioria, de forma inadequada, em áreas não raro desprovidas de serviços públicos básicos. E o problema não é apenas brasileiro. Segundo a ONU, até 2030, o número de pessoas vivendo em favelas no mundo todo vai dobrar e baterá a casa de 2 bilhões de indivíduos, conforme a revista do Terceiro Setor. Não é preciso ser autoridade no assunto para concluir que, nascida por ação direta de pessoas menos favorecidas, com o passar do tempo e o aumento do número dos que a habitavam, a favela virou sinônimo de todo tipo de exclusão e preconceito. Por não disporem nem de saneamento, nem de outras melhorias básicas, seus moradores foram incluídos, de forma injusta e generalizada, na categoria de vagabundos e criminosos. É certo que muitos marginais ali se abrigaram, mas ignorar que, em meio a tanta miséria, existem pessoas dignas, lutando dentro da mais estrita ordem para sobreviver, é uma tremenda injustiça. Por saberem que a simples menção da favela como endereço pode ser o fim de qualquer chance, tais pessoas se veem num labirinto sem saída, ficando impedidas de tentar caminhos que as levem a mudanças. Uma matéria da Folha de São Paulo a respeito das favelas partiu de três livros. A Invenção da Favela, de Lícia Valadares. Favelas Cariocas, de Maria Laís da Silva. E Favela, Alegria e Dor na Cidade, de Jailson de Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa. O título da matéria é de estudo: Três estudos derrubam mitos sobre favelas. Maria Laís da Silva, de Favelas Cariocas, mostra que a mais emblemática favela da zona sul do Rio, a Rocinha, não surgiu de uma invasão, mas de um loteamento autorizado pela prefeitura que se expandiu fora da legalidade por causa da demora na regularização. Boa parte das favelas eram ocupações autorizadas e não nasceram ilegais. O crescimento delas acompanhou os processos de expansão da cidade, diz a autora. Segundo a matéria, o geógrafo Jailson Silva, do livro Favela, Alegria e Dor na Cidade, lembra que a visão da favela como mão de obra barata para o crime é outro desses mitos usados pela esquerda e pela direita. A gente ouve muito que é preciso ter programas sociais para que o jovem não se torne um criminoso, mas raramente se diz que ele tem direito a esses programas. É um juízo disseminado de que temos que oferecer oportunidades apenas para conter a violência. E mais à frente, chega-se ao ponto principal. Para Jailson Silva, as favelas são sempre definidas a partir do que não tem. É o local da pobreza, da falta de perspectiva. É preciso construir um novo olhar a partir do paradigma da presença, ou seja, do que a favela tem. E a matéria conclui. Um olhar a partir desse paradigma mostra, por exemplo, que Rocinha, Maré e Alemão têm indicadores de alfabetização, água, luz e esgoto melhores do que a média do Nordeste. Prova de que, como defendem os livros, as questões sobre as favelas são mais complexas do que supõe o senso comum. Isso deveria bastar para que, em vez de nos preocuparmos em apenas criar programas de assistência para essas pessoas, deveríamos dar-lhes empregos, escolas, condições, enfim, para desenvolverem suas potencialidades e contribuírem para o desenvolvimento do país. Eu sou favela, minha gente, eu sou de lá. Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar. Tudo que sei na vida aprendi com ela. Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas. Isso eu tenho. Tudo que sei na vida aprendi com ela. Certo. Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas. Aí tá bonito. Só quem mora no morro é que pode dizer o que é padecer e se sentir feliz. Vivendo e aprendendo a regra do bom viver, vendo a nossa semente ali criar raiz. Posso falar de cadeira, favela é meu berço, minha adoração será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção. Posso falar de cadeira, favela é meu berço, minha adoração será sempre exaltada nos versos que faço na minha canção. Eu sou favela, minha gente. E que tal, hein? De novo Bezerra da Silva no Café Brasil. Dessa vez com Respeito às Favelas, de Martins e Irani Gonçalves. Não dá vontade de sentar nessa mesa e tomar essa cervejinha com eles, hein? Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas. Favela, sei que você não é tão diferente assim. Não é esse lugar de gente tão ruim. Nunca foi ameaça pra sociedade cruel. Um dia você vai mudar e a resposta dará sua volta por cima. E esse sistema terá que prestar contas às nossas colinas. Um dia você vai mudar e a resposta dará sua volta por cima. E o sistema corrupto terá que prestar conta das nossas colinas. Eu sou favela, minha gente, eu sou de lá. Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar. Tudo que sei na vida aprendi com ela. Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas. Isso aí. Favela, sei que você não é tão diferente assim. Não é esse lugar de gente tão ruim. Nunca foi ameaça pra sociedade cruel. Um dia você vai mudar e a resposta dará sua volta por cima. E esse sistema vai ter que respeitar todas as nossas colinas. Um dia você vai mudar e a resposta dará sua volta por cima. E o sistema corrupto vai ter que respeitar todas as nossas colinas. E que tal uma poesia premiada chamada Favela, de Marcelo Lopes, hein? E ao fundo, você ouvirá outra versão de Ave Maria no Morro. Desta vez, uma versão internacional com Jorge Mostaki e Andrea Bocelli. Nei boschi un minuscolo paese così bello che nel mondo non ce n'è. felice, come estasiato, come incantato. Non possiede un campanile come la grande città, ma nel tramonto l'arcobaleno risplende in ciel e nell'aria sembra udir che una campana suoni lassù l'ora fatata della preghiera che vien dal bosco. A senzala fugiu da casa grande, ganhou as avenidas e subiu nos morros. Em suas ruas estreitas, rostos suados e pernas bem feitas, todos correm apressados. Em cada casebre, velhos rugosos e rostos imberbes, procuram dia a dia ganhar o pão e o chão. Nem sol, nem chuva, nem a lei da gravidade abalam a firme estrutura dessa pseudocidade. Mil novos quilombos se erguem aos tombos na chamada civilização. Com rios de asfalto e palmeiras de plástico, sem cor nem umidade, são palmares de verdade. A senzala mudou de nome, batizaram na favela, que por nós vela do alto do morro. Tornou-se casa grande e todos nós restantes nos transformamos na senzala da cidade grande. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. Novidade? E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Não diga? É. O bugiu, bugiu, bugiu. Ai, que legal. A nova dança que balança, mas não cansa. Por isso que eu a nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Então dá pra mim. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Bug-bug-bug-bug-bug-bug-bug. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bug-bug. Até as catrochas já dançam e só falam no talbo. Olha esse balanço, são Miltinho e Elza Soares em 1967, com o Boogie Woogie na Favela, de Denis Brian, que foi gravado originalmente por Ciro Monteiro em 1945. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. Novidade? E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Não diga? É, o Boogie Woogie. A nova dança que balança, mas não cansa. Por isso que eu a nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Então dá pra mim. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Bug-bug-bug-bug-bug-bug. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Favela toda batucada já tem bug-bug. Até as catrochas já dançam e só falam no tal bug-bug. Legal, é por isso que eu falo. O nosso samba foi por isso que aderiu. Do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. E é com o som de Elza e Miltinho que o Café Brasil, que falou das favelas, vai embora. O assunto é forte. Gosto de dançar agarradinha assim. Com Lala Moreira na técnica, a produção de Cissa Camargo e a apresentação de eu, Luciano Pires. E também do futebol. No programa de hoje tivemos Tom Jobim, Wilson das Neves, Caetano Veloso com João Gilberto, Bezerra da Silva, Miltinho com Elza Soares, Mário Henrique Simonsen, Rui Fabiano, Paulo César Pinheiro, Engel Pascoal, Marcelo Lopes e Jorge Mustaqui e Andréa Bocelli. Pode, hein? Quero samba porque no samba eu sei que vou. Gostou? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou ligue para o operadora 11 8685-8124. De novo, operadora 11 8685-8124. E para terminar, aquela frase antológica do carnavalesco Joãozinho 30: pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.